grito de alto-falante, voz de cristal e bom som, paisagem, tango, bolero, cafona, como eu te quero, sonho de valsa e bombom. Na província Hollywood, eu era um brando farsante. Na luz azul do cinema, piscava o olho, um poema, a princesa do elefante. Como de um objeto não identificado, descia sobre mim aquele feixe de luz. Outra Via Láctea, escada de prata, e eu, o rei da emoção barata, subia a capital. Mondrians, jazz, boogie, blues. Mondrians, jazz, boogie, blues. Mondrians, jazz. Bandeiras de São João, no televisor ligado, videotexto grafitado. Ai, coração e o sertão. Ai, coração e o sertão. Coração e o sertão.